questions. I look at your face and try to gauge your expression. Chamou-se Kips e com o tema I've Been Scared deram início a mais uma hora de emissão do Moscas Volantes, por onde também passaram os portugueses Grandfather's House e Sweet Love Making, primeiro avanço para Slow Move, álbum de estreia para este trio da Vila Nova de Famalicão. A fechar esta primeira sequência esteve outro trio, mas este de Portland, dos Estados Unidos. Chamam-se Little Star e ouvimos o tema Voice do álbum Being Close. Seguimos com Airwolf, tema que marca o regresso dos Holy Wave. Thank you. trying to say something clean. It's hard to hide from the thrashing nights. Nobody cares about a junkie's dream. More of a sucker than a fiend. It's hard to turn down a smiling friend when everything becomes a scene. You can't make old dreams brand new again. Y la monotonía es un asesino lento. Y la monotonía es un asesino lento. Un asesino lento. A fasquia eleva-se cada vez mais com a passagem dos Growlers pelo Mosgas Volantes e a soberba monotonia. Os Growlers, que fizeram parte do cartaz de edição de 2014 do Vodafone Paredes de Coura, e a sua atuação foi considerada como uma das melhores desse ano. Opinião que subscrevo por inteiro, claro. Mudo o rumo desta emissão com o Sr. Barry Adamson, que está de volta com Nowhere to Run. Mr. Greed é a escolha para o novo álbum deste ex-colaborador dos Bad Seeds. my time is almost near. They try to follow me back into the sea, but I shift into the fifth world where they won't believe they've seen me. No need to ask or wonder why. One day you'll be the next to die. So then we'll call him Mr. Greed. And watch out, there is where they leave us away. You someday should have made you see things my way. Could have failed if we played your game. You'll lose, you see. Slumped up, head hollow. New voyage, new quest, don't follow. Play the game. Quatro músicas que fechou com Would You Die To Be Adored dos Prince Rama. Antes passaram T.W. Walsh com Young Rebels e One Smitten de Elliot Power. Música. ao quarto disco originais La Sera, projeto da ex-Vivian Girls Kerry Goodman, torna-se num duo com a inclusão do seu marido Todd Weisenbaker. Music for Listening to Music 2 é o título do novo álbum, produzido por Ryan Adams. I Need an Angel foi a minha escolha para passar nesta emissão. Dodge a Bullet, de Greg Laswell, para ouvir agora. Segue-se também a minha habitual viagem ao passado, a 1999, mais concretamente, Tree, dos Sabbath, um dos projetos paralelos de Lou Barlow, baixista dos Dinosaur Jr. Para fechar a sequência, Michael Stasis com Surface Area. Ever is not the one. direction. If I'm here, there, or anywhere I stand, feels right, up or down. We'll see it through. The here and now, me and you, and it's sweeping our childhood away. Hand in hand, we said. The branches bare, but the tree stands on its own. See how much we've grown. Pleasure takes its toll. People lose control every day. Hypocrites like us deserve a little trust along the way. Together, shared and strong, we'll try again. Ever. Commitment stays with New York and you mad that he went. It's just a little more surface area. A little more surface area. A little more till I'm gone. Gone. Don't let the fire of liars burn your hardware. Commitment's face will. The one who stays true. Oh, I'm talking to you. Vamos entrar na reta final da terceira emissão do Mochas Volantes e fechamos com os Rogogodes e o tema Cut Time e ainda More Than, tema que faz parte do álbum The Great Detachment, que marca o regresso dos Winter Sleep. Volto daqui a 15 dias para mais uma emissão. Até lá, fiquem bem.